voz Vitor Charlie Oscar, Retol, Transponder 5031, controle 11935, Trip 5201. Trip 5201, não copiou a saída da El? Da El. Trip 5201, correto, chame pronto. Confirmando, é da El, transição Leda, Vitor Charlie Oscar. Da El, voa Leda, Vitor Charlie Oscar, conforme rota do plano. Nós não temos a transição Leda da posição da El. É uma transição nova essa, senhora? Leda não é transição, na realidade. O senhor vai cumprir o perfil da Dael até a posição Leda, ok? E após Leda, o senhor voa conforme a rota do plano. Positivo. Dael até a posição Leda, depois é conforme rota. Ciente, o 5201. Eita, 121, lá do chão. Alivar 219, gol 907. 4131, autorizado, né, manter? Sim, 4131. Quebec, número 3 para a cópia, aguarde. Trip 5627, copia. Copia. Trip 5627, Aracaju, aprovado nível 190, decola da pista 190, perfil de saída Pucajama após direto. O transponder 5050, controle 119.35. Autorizado para Aracaju no 190, decola da 10, perfil Puca, transição Jambo, após o CD. Transponda 5050, controle 119 desse momento. Trip 5627, cotejamento correto, chame pronto. Chamará, 5627. Fala Salvador, boa noite, 07. Boa noite, 07, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, boa noite, 07. Então, Rio, Zulu, Juliette, já tá visual já com a Alfa 7. Zulu Juliette Sierra, mantenha-se visual. Chame a torre em 118.612 para continuar a aproximação. 18.6, transferir grato, Zulu Juliette Sierra. 63 para a cópia, aguarde. Ok, saída prevista. Oxana 6327, copia. Copia. Oxana 6327, Ilhéus, aprovado nível 240, decola da pista 10, perfil de saída da El, Leda, após voa direto Ilhéus, transponde 5035, controle Salvador 119.35. Autorizado Ilhéus 240, decola da 10, saída da El, Leda, após Leda direto Ilhéus, transponder 5035, controle de saída 11935, Oxané 6327. Oxané 6327, cotejamento correto, chame pronto. Tá pronto pro puxacionamento 6327. 6327, portão 01, aguarde, será o número 2 no setor. Ciente 6327, na sua escuta. Vitor Mike Quebec, copia. Vitor Mike Quebec, Cairu, mil pés, decola no 7, curva direita, corredor Axé. Transponder 01-61, no controle 11935, torre 1186. Take off the wind is 130 degrees, 10 knots. Clear for take off, Victory Alpha, thank you. Obrigado. De manter 3.000 até o farol, depois prosseguir a subida? Infelizmente não é possível devido à sequência em aproximação. Ok. Ok, gente, no pátio 3 está livre. Trip 5201, não chame para o táxi. Livre, puxa acionamento 5201. 807, antes da Juliette. Boa noite, 07, Juliette, portão 06. 07, vento 120 graus, 8 mais. 2 para a cópia, aguarde. Índia November Alpha. Cheque rádio também, informe Clareza 1, no Índia November Alpha. Fala, voo 649, seu táxi, com 70 a bordo, 12:50, no meio, alternando a Caju. Frente, voo 649, Índia, no ponto de espera, chame a torre no 86, ajuste no 014, bom voo. O táxi de Índia, no ponto de espera da novela, chama a torre 86, voo 649. Centro 032, reduzido no 809. Alpha, Alpha, Yankee, Juliet, Momo, Departure. X-ray, Double Alpha, Yankee, Juliet, ready, can't detect on departure, procedures clear, climb, maintain level 360. 360, Alpha, Yankee, Juliet. Gente, TAN 392, complete final LS, confere passando Luna, torre 118, 612, boa tarde. TAN 3155, Guarulhos aprovado nível 340, via Pesulu 44, Papai Uniforme Bravo Tango Uniforme, após direto. Decola da pista 10, perfil de saída da El Leda, após voa Ildes com curva direita. Transponder 5045, controle 199.35. Aos 34, qual pátio? Autorizado Guarulhos, 340, Pesulo 44, Pupitu. Decola dono 0, da El Leda, Eudes. 1935, controle, apenas confirme o transponder. Transponder 5045. 5045, 315. Tá 315, cotejamento correto, chame pronto. Chamar. Senhora, podia adiantar o tempo de espera? 2 minutos. Salvador, boa tarde, é o TAN 3192, próxima temperatura, é baixar o trabalho. Mas que bem que autorizado em ingresso ali, MT. Ti, reporte para a descida. Sai de aguarda, TAN 3192. Quebec para evitar a espera da cola direta à direita? Autorizado, vento no 50 graus, 10 mais Quebec. Sente Índia November Alpha, voo local aprovado, decola no 7, curva direita, corredor axé, mil pés. O transponder 01 no 71, no controle 1 no 935, torre no 86. Complete redução para aproximação. Informe se tem condições de completar a final e pousar. Tem condições, 4032. Ciente, azul 4032. Pode descer 2000, 4032. Porte full ILS. Cotejamento correto para acionamento e táxi, chame a torre no 86, bom voo. 1935 graus, boa tarde. Mano da El, vai pra trás. Vento 130 graus, 10 mais. Na aproximação final, induz a velocidade para a aproximação a fim de evitar a arremetida. Ciente 4032. Se autorizado, realiza um 360 pela esquerda. Ok, 360 pela esquerda está livre. Ciente livre 4032. Controle Salvador, boa tarde. Papatango Victor, vai em Quebec. No Mike Quebec, pela linha do litoral, reporte no farol da barra, Quebec. Passará farol da barra, solicita 2500 DCC, Cairúcia. Inicialmente mantenha 1 no mil pés, Vitor Mike Quebec. Ciente, Quebec. Tá com o Mike Tango? Ciente, direto, Paripe, mantenha 3500 pés, 10 no 4. Mantenha a separação visual com o terreno. Reporte para a descida, é com o Mike Tango. descida um 396. 396 positivo, desce para 2000, perfil chegada Mari, reporte no localizador. Gol no 396. Mari 2000, portal estabilizado. Gol 396. Azul 4131 passa 140, chama Recife em 125 decimal 1. 251, grato, bom sábado. Realmente, bom voo. 3219 Torre, 5201, ponto de espera, 1-0. Porque 5201 está autorizado a alinhar e decolar, porque o senhor já tinha ultrapassado o ponto de espera. Está autorizado a alinhar e decolar, 120 graus, meia dúzia lanha. Autorizado a alinhar e decolar, 3520. Tive Alfa, mantenha essa Juliette, 3192. Zero 4032, continua. Aproximação, aguarde autorização de pouso. 4032. E chame para a ingresso no 7. Controle de Salvador. Ajuda no controle de dia. Observado pelo radar, vai manter a linha do litoral? Livrando a terminal, mas. Livrou a terminal da presente, o meu é que tá voando o DTP. Continuo a. Terceiro freio. Gente, mantenha a escuta do controle em condições visuais, como é que o índio assiente. Alpha, Alpha, Yank, Juliet, passing level 150, can taxi receive center at 126.85, have a nice trip. 126.85, thank you, obrigado. Oh, you're up. Pista do livre pouso, 140 graus, 109. Livre pouso, pista no 04032. Trip 5201, decola os 40, controle 1935. Controle 1935-5201. Controle Salvador, trip 5201. 5201, no boa, contato radar vigilância, direto posição da EL, 5201. Direto da EL da presente, o trip 5201, confirma. Confirma, direto da EL da presente. O 49 passa o nível 150 e chama Recife em 125 decimal 1. Gol 1 no 649. 251, 649. Solo Oxaner 6327 com 69 a bordo. 2 horas e 2 de autonomia, alternando Salvador, pronto para o táxi. Chame a 6327, táxi via Índia no ponto espera, chame a turno no 86, ajuste no 014, bom voo. Táxi via Índia no ponto espera, torre 186, ajuste no 014, 6327. Como é que tango desça e mantenha 1.500 pés, mantendo a separação visual com solo e água. Reporte ingressando no corredor Interlagos. É como é que tango. Passou o farol da barra, Vitor Mike Quebec. Na presença autorizado 2.500, reporte livrando 1.000 para 2.500. Na presença 2.500, DCT Cairo Lorenzo, Vitor Mike Quebec. DCT Cairo 2.500, gente. Via Alfa, mantém antes da Juliette, 4032. É, Bruno. 3156, 149 a bordo, Galeão, 3 horas e 55 minutos de autonomia para o táxi. Vendido 149, Galeão, 3 3:55. Afirmo. Tá 3155, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame a torre no 186, ajuste chamou 014, bom voo. Pátio Índia, no ponto de espera, 286, obrigado, boa tarde, 3155. Solo trip 5627 para pushback acionamento, no pátio 3. Trip 5627, livre, chame para o táxi. Chamada para o táxi, 5627. A 3192, vai dar passagem à aeronave da companhia, após ingresso a Juliette, remoto no 12. Após a aeronave da companhia, remota 12, Jutan 3192. Azul 4032, vai seguir o Airbus da TAM, Juliette, portão 08. Segue a aeronave da TAM à frente, ingresso via Juliette para 08, 4032. Confirme intenções de voo, Alfa Vitor Juliette. Corredor forte 20 milhas. Gente, Alfa Vitor Juliette, voo local aprovado, 1000 pés, decola no 7, curva esquerda, corredor forte. Transponder 01151, no controle 11935, a torre 1186. Alfa Vitor Juliette, cotejamento correto para acionamento e táxi, chame a turno 86, bom voo. Alfa autorizado alinhar e decolar 17120 graus, 12 nós, Alfa. E decolar livre. Minha 327 autorizado alinhar e manter, pistão no zero. Ali mantém, minha 327, pistão no zero. O controle não recebe seu código transponder. Portanto, vou ir para a rotatória, informe na rotatória, previsto espera. Hotel Oscar Zulu. Pátio 1, Índia, no ponto de espera, chame a torre no 186, ajuste chamou 014, bom voo. Ciente, vai dar passagem ao tráfego da Azul, após Pátio Índia para o ponto de espera da 10, trip 5627. Livre decolagem 6327, vento 120 graus, 8 nós. Livre decolagem 6327. Táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Pátio 3, Bono 3, Pátio 3. Bono 396, já tem sua posição 9 do Pátio 3, ok? Pátio 9, posição 9 do Pátio 3. Autorizado ali a manter no 3155. Ali mantém, 3155. Índia November Alpha decola aos 47, direita, corredor axé, controle 19.35. Decolado ao 7, direita, corredor axé, chama controle 19.35, Índia November Alpha. O Xané 6327 decola aos 47, controle 19.35. Controle 19.35, bom dia, serviço. Oi, Salvador, 35627, ponto 0 da 10. Controle Salvador, boa tarde, Oceaneiro 6327, passa 1400 na Dael, Leda. Boa tarde, 6327, contato radar na decolagem, direto da El Vigilante. Direto da El, 6327. Salvador, Papa Romeu, Índia, November Alfa. Controle de Salvador, boa tarde. O Papa Romeu Índia, November Alfa, decolada da 17, corredor Axé. Índia, November Alfa, mantenha-se visual na escuta do controle 1 no mil pés. Mantém a escuta do controle permanente no mil pés, corredor Axé, Índia, November Alfa. Trip 5201. 5201, confirma? Afirmo. É, poderia aproar Vitor Charlie Oscar ou Montes Claros a presente? Negativo, mantém ainda a Dael após a Dael Leda, aguarde liberação do centro. Ok, mantendo. Controle, Vitor Mike Quebec, Carlos Alvo Cairo Lourenço, solicita a presença de para a coordenação ao próprio. Vitor Mike Quebec, ciente, o controle não conhece o tráfego afora da aeronave nesse setor. Mantenha-se em condições visuais, serviço radar encerrado, frequência livre. Vai coordenar ali, graças a Deus, até a volta. 35.627, autorizado, aliás, mantém no zero. Ali mantém, não no zero, 35.627. Oscar Zulu confirmando, o senhor está a 6 milhas medos para a rotatória ou 6 milhas do aeródromo, Oscar Zulu. Oscar Zulu, confirmando, o senhor está a 6 milhas medos para a rotatória ou 6 milhas do aeródromo. O controle ratifica, ainda não é recebido o seu código transponder. Verifique-o, reporte na rotatória, Oscar Zulu. Para essa informação, anteriormente a senhora nave está em contato conosco. Houve três helicópteros provenientes do setor nordeste e os três estavam sendo um transponder sendo recebido pelo sistema. Sim. Um 55, decolou 51, controle 1935. 1935, obrigado. Trip 5627, livre decolar, 120 graus, 109. Decolagem, trip 5627. 1800 agora, quando possível eu vou direto da EL. 3155, contato radar, vigilância direto da EL. Obrigado, da EL. Jet 5729 via Bonf, desse mantenha 2100 no 4, reporte o localizador. Webjet 5729. 5729, desce para 2100 no 4, pode voar Duna? Ah, pode não. Via Bonf inicialmente. Sim, gente. Trip 5201 passa nível 130, chama centro Recife em 125 decimal 1. 251-5201. 6327, razão de subida. 2000. 2000, ok, ciente. Eco Mike Tango vai passar para Recife, já vindo para o campo. Gente, Eco Mike Tango mantém o corredor Vera, o corredor Interlagos, corrijo, aguarde transferência Eco Mike Tango. Salvador, boa tarde, da 3149, tem que dar papá. Boa tarde, 3149, desse mantém a 060, acende identificação, vigilância. Na 3149, via Bonf. 060, da 3149, via Bonf. 425, desse mantém a 3010 no 4. 3014, gol 925. Sul Salvador, boa tarde, vão no 0-2, papapá, chegada Mário no 5-0. No 0-2, boa, desse mantém nível de voo 1-0-0, acena identificação, vigilância, chegada Mário. Gol no 0-2, desse mantém 1-0-0, chegada Mário, acena identificação, gol no 0-2. Controle Salvador, boa tarde, trip 5627. 5627, contato radar direto Pucca Vigilância. Direto Pucca Vigilância, trip 5627, solicita por gentileza. Nível 150 e voo direto Aracaju, senhor. Ok, 150 correto, direto Aracaju ainda negativo. Ok, 150 autorizado, aguardando eventual autorização Aracaju, trip 5627. Mostra na minha 327, vetoração para separação de tráfego com tráfego à frente, esquerda para o 180. Esquerda 180, 6327. Salvador, passarelo 2263. Com quem para o controle? Passarelo 2263, cruza 170 ao 110. O passaredo 2263, controle, aciona identificação, desse mantém a nível de voo 040, chegada MAN. Passaredo 2263. Não, 040, chegada MAN, 2263. Doaxé. O transponde 0125, controle 11935 e atua 1186. 02263. Confirme. Para o passarelo 2263, confirma a sequência de pouso. Correto, para o acionamento e táxi, chame a turma no 86. Confirme, PLB. De pouso, não tem condição de formar. Agora a sequência de aproximação ILS para a pista 10 é o número 3 na aproximação. Paciente, o 2263. Centro, acione a 6327, solicita nível 200. 6327, ok. Aguarde. Okay, suba e mantenha 200, aguarde a aprovação final. 200. Vitor Juliette, sua manobra está muito lenta. Libere a pista, ok? Libere novamente a pista na Taxway Parte 4, ou à direita aí, e aguarde autorização para reingresso. Mantenha a posição na novena. C29, complete LS, passando Duna, redução para aproximação, torre 1 no 8, decimal 612. 18612, Edson. O Ocean M327, submantenha 200, mantenha a proa 180 e chame agora o centro Recife, 125, decimal 1. Centro Recife 1251, mantenha a proa 180, subindo 200, 6327. Sim. Até onde procede, Rio Nova Amaral? Para TGR em Veracruz, posterior retorno a Salvador. Ciente, aguarde. Santa 3155, vetoração, sequenciamento. Curva à direita para o 1170. Corrigindo esquerda, 170. Santa 3155. Se a gente for na proa 170, nossa curva seria pela esquerda, confere? Confere. Esquerda 170. Ok, então vai na esquerda agora 170. Nós temos algum limite nessa proa? É o limite através do NDB e Léo. Para uma nova autorização junto ao centro.